bumbum na água. Bate com o bumbum na água, bumbum, bumbum. Ela põe na areia da praia e bate com o bumbum na água. Bate com o bumbum na água, bumbum, bumbum. Eu vou beber, senão eu morro. Eu tô sofrendo, uivando que nem cachorro. Eu vou beber, senão eu morro. Eu tô sofrendo, uivando que nem cachorro. Eu vou beber. bicho. Vai começar, vai começar, vai começar. ser diferente, tá? Tá. Digna novidades aqui, só toca sucesso! Coloca essa galera pra de mim. Os momentos que passei ao seu lado foram os melhores que a vida já me reservou. E se pudesse, faria tudo de novo, só pra te ver, te tocar e te dizer: eu te amo, te quero, preciso. Meu encanto pra você curtir. Anjos de Melody Suani Matidão. Botando no 14. Mesmo longe, posso te sentir. A distância jamais vai separar você de mim. Passei ao seu lado, foram os melhores que a vida já me reservou. E se pudesse, faria tudo de novo, só pra te ver, te tocar e te dizer. Que te verdadeiro amor. E se não for ele, não esqueça. Nada deve ter tanto valor enquanto não houver um verdadeiro amor que a gente encontrou. Você me quer, eu te quero também, mas o medo de errar nos afasta. Fechar os olhos não adianta, eu sei. Então saiba que eu vou estar sempre ali no seu coração. Banda M-Sync, sucesso! Bora lá, China! Os DJs Edilson e Edielson é quem vão tocar. Alô? O som da galera, meu amor, nós vamos alterar. Eu sou teu fã. É nóis, seu cuzão. Eu sou teu fã. DJs Edilson e Edielson. Aí conhece! Príncipe Negro. Eu sou teu fã. DJs Edilson e Edielson. Princesa, mexe comigo. Tem charme sedutor, não resisto. És muito mais do que eu vi na internet. Dois, és um presente pra minha vida. Sem ti eu já não tenho saída. Eu sou tão dependente do meu vício. Tiro os pés do chão e vim voar pra dentro do céu. No mega príncipe negro, eu te dei meu coração. Bora lá, China! Os DJs Edilson e Edielson é quem vão tocar. O som da galera, meu amor, nós vamos alterar. Eu sou teu fã. Mega príncipe negro, eu sou teu fã. DJs Edilson e Edielson, eu sou teu fã. Mega príncipe negro, eu sou teu fã. DJ Edilson, DJ Edielson. Bomba! R15! DJ China Insuperável. Mais que o nome, é uma marca. China! Essa princesa mexe comigo. Tem charme sedutor, não resisto. És muito mais do que eu vi na internet. Dois, és um presente pra minha vida. Sem ti eu já não tenho saída. Eu sou tão dependente do meu vício. Tiro os pés do chão e vim voar pra dentro do céu. No mega príncipe negro, eu te dei meu coração. Bora lá, China! Os DJs Edilson e Edielson é quem vão tocar. No som da galera, meu amor, nós vamos alterar. Eu sou teu fã. Mega príncipe negro, eu sou teu fã. DJs Edilson e Edielson, eu sou teu fã. Mega príncipe negro, eu sou

é fruto sensual. Aceita, meu amor. DJ Diego Evolution. Só eu, porra, o trem! Me pica! Não brinca, bora valendo. Aqui se você não dança, o diabo te balança. She like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga tryna holler cause I want some head. I'm that nigga tryna holler cause I want some bread. I'm about my money, you see, girl, you can holler at me. If you fucking with me, I'm a P.I.M.P. Now what you see on TV, no Cadillac, no crazy. Head full of hair, bitch, I'm a P.I.M.P. Come get money with me, if you're curious to see how it feels to be with a P.I.M.P. Rolling the beers with me. You can watch the TV from the backseat of my V, I'm a P.I.M.P. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking P.I.M.P. Bem considerado Aglisson Produções. Aqui tem moral. DJ Sheila. She in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada. That BCBG, Burberry, Dolce and Cabana. She feed the fools fantasies, they pay her cause they wanna. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga tryna holler cause I want some head. I'm that nigga tryna holler cause I want some bread. I'm about my money, you see, girl, you can holler at me. If you fucking with me, I'm a P.I.M.P. Now what you see on TV, no Cadillac, no crazy. Head full of hair, bitch, I'm a P.I.M.P. Come get money with me. To see how it feels to be with a P.I.M.P. rolling the beers with me. You can watch the TV from the backseat of my V. I'm a P.I.M.P. I don't know what you heard about me, But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking freak. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking freak. E aí, Eduardo da Night. Tu gosta da sacanagem, né? Verdadeiro de pura paixão, colocados frente a frente na situação. Meu amor, sonhos que quero realizar. O DJ Bosco, o Grifel a tocar. Do meu amor, pro meu amor. Sonhos que quero realizar. O DJ Bosco, o Grifel a tocar. Do meu amor, pro meu amor. Vou sentir a sua falta quando você for. Vou sentir a tua falta e do nosso amor. Se você chorasse, eu também ia chorar. Isso é meu amor. As lembranças vão ficando no meu coração. Sentimentos verdadeiros de pura paixão, colocados frente a frente na situação. Meu amor, sonhos que quero realizar. O DJ Bosco, o Grifel a tocar. Do meu amor, meu amor. Sonhos que quero realizar. O DJ Bosco, o Grifel a tocar. Do meu amor, do meu amor. Sonhos que quero realizar. O DJ Bosco, o Grifel a tocar. Do meu amor, do meu amor. Sonhos que quero realizar. O DJ Bosco, o Grifel a tocar. Do meu amor.

tarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Nem no 13. A onda agora é botar no 14, meu DJ. Seja bem-vindo. Fique ligado com a gente, porque agora você vai dançar e se emocionar. Manda ver.